De repente fico rindo à toa sem saber porquê. E vem a vontade de sonhar de novo, te encontrar. Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer. E confesso, tive medo, quase disse não. De repente fico rindo à toa, sem saber porquê.